Yeah. Whoa. É mais ou menos assim que acontece, ó. Yeah. Whoa. Primeiro vem os hats, depois vem os shows, e depois vem o cash, depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não. É só pra quem é, dá pra quem quer. Primeiro vem os raps, depois vem o show, depois vem o cash, e depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não. É só pra quem é, dá pra quem quer. Para, da boca sai bala, sua boca se cala. Se abala com pouca palavra que é tapa na cara de cara que fala. E é saudade ter buceta, enquanto eu fico trampando. Esses mano vai lá bater punheta. Fiz uma lírica que te excita, essas mina me liga e me irrita. Com 15 que cê vadia, com 20 já vi com filha pra cuidar. Sou sincero, pode pá, é o que dá, abandonar, não orientar. Vodka não é sete belo, controverso eu sou. Com meus versos no flow, se eu tô no inferno interno, desconto no show. Sou de 93, hoje com 23, trouxe sem timidez. Um flow que eu não fique em face, cuzão. Aí ó, vão se fuder você e os MC zoados, que tá sugando MC da desde ano passado. Essa porra é rap arrombado, e pra comprar corrente de ouro eu nunca balancei o rato. E eu fui pra saber quem tem boi, quem que paga. De malandro da banca dos mano mais ruim de São Paulo. SP é gris, é o inferno, é lona. Nós é dos que manda e se fuder, seu diploma. Pô mano, eu tô na de boot da Joma. Quem tem muita boca vai pra cela, não pra Roma. Quem tem boca vai aonde a sua mente chegar. Quem fala alto e não pensa, a tendência é tombar. Bomba, não fiz meu som pra bombar. Bomba porque é foda e deixa as tia tonta. Tonto, não fiz meu som pra blá blá blá. É tiro pra caralho, clá, clá, clá, clá. DJ Pãozinho, cê não vai, oh, DJ Cid mandou. E cê não foi, fui, falhou. Eu já saltei a Vila Grande de chinelo. E ó que eu era gordão e cacau sim magrelo. Clássico igual grande hotelo, ele igual Speed Freaks. Foda-se a Britney Spears, nosso foco é mal com X. Deito Ice, seu Colombo, eu tiro onda de infeliz. Marimbeiro, estrupício, traga mais rachis. Certo pra nunca tá interrompido. A Vila Pompera, Itália, o comércio dual corrompido. Família Matarazzo, família Pretela. Só família de bandido. Passamos na oeste batido, fizemos polícia bater. Maluco lock, ó, chamando o CT. Sabe qual que é o proceder? Divisão de sangue, irmão, mil pra mim, mil pro C. Truta, na Pompeia nem tamo em Havana. Truta, na Pompeia vira de Santana. Bota pro mic, bota pro mic. Depois vem o show, depois vem o cash, depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não. É só pra quem é, dá pra quem quer. Primeiro vem os raps, depois vem o show, depois vem o cash, e depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não. É só pra quem é, dá pra quem quer. Deixo a marita de norte, o drink na mesa, o estilo de sobra por Fortaleza, o cante de glock, a maneira defesa, o áudio no pinote, no ataque, surpresa. Mantendo a frieza, ou você caça, ou você vira presa. Subindo a descida da vida bandida, choro sereno e bala perdida. O mundo gira, o jogo vira, noite conspira, fofoca, mentira. Mano, traíra, cada medida mantida, sempre full. Dinheiro na mira. Moleque nos corre do cheque de chevette. Pelo habitat, notais em leque. Montando a maquete, vacilou a checkmate. Descendo a rua, escutando o som pesado. Dobro a esquina, cumprimento os aliados. Sei a diferença entre o certo e errado. Quem vacila é cobrado com um descarrega do pé de lotado. Soldado armado no campo minado. Já fica furado, gripado de bala. Deu para na fala, jogado na mala. Assinatura do contrato é mesma. Do boletim de ocorrência dos filha da puta que tramou pra mim. Inteligência, as gravadoras tão na bota. Eu montei a minha própria e nessas drogas eu fiz um jean. Só sobrou pro advogado, mic e caixa de som. O resto do meu sonho foi dispor dedicação, cuzão. Nem vem falar do meu corre, dirijo carros velozes com as modelos mais caras, se trocando por doses. É isso que cê quer, 1 milhão dessas vadias não vale minha de fé. Hoje corretinho de ouro na capa da revista. Mesmo moleque doido que incomoda a polícia. Marginal nos panos, executando os planos. Registro do legado por tudo que nós plantamos. Hoje a Cacife Gold, lotando todos os shows. Ingressos out, 12 anos puro mal. Primeiro vende droga, depois vende os shows. Investi na track, lírica, ideia e flow. E com a 9 Cherokee, os filha da puta que tentar me derrubar. É minha vida nesse rap, a rua me criou. Cacife Clã e Costa Gold. Mas eu não posso me iludir. Respeito nosso rei do e nem tento atravessar. Primeiro vem os hats, depois vem o show, eu não posso me iludir. Não, é só pra quem é, dá pra quem quer. Primeiro vem os raps, depois vem o show, depois vem o cash, e depois vem as hoes. Não, mas eu não posso me iludir. Não, é só pra quem é, dá pra quem quer. Foi tipo amor à primeira vista, mas pra você eu tô cego. Quero a grana, joga pra cá que eu pego. E se ela joga bunda, cê sabe que eu não nego. São mais de 6 anos na luta, pergunta se eu não tive conduta. Salve pra geral que me escuta, eu quero é que se foda os filhos da puta. Não, eles não sabem o valor, sim. Eles querem meu lugar, sim. Eles sabem quem eu sou, não. Eles não vão me parar porque eu tô avançado de novo. Tenta uma comigo, eu mostro poder de fogo. Saiba que eles nunca querem te ver no topo, mas se você der mole, eu tomo conta do jogo. Primeiro vem os raps, depois vem os shows, depois vem o cash, depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não, é só pra quem é, dá pra quem quer. Primeiro vem os raps, depois vem o show, depois vem o cash, e depois vem as hoes. Mas eu não posso me iludir. Não, é só pra quem é.